Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Anos 60, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é, ou neste caso, no Canal 2. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa, o seu Anos 60, que hoje lhe vai trazer músicas que fizeram sucesso no Reino Unido no ano de 1966. Vamos desde já começar com três grandes músicas que fizeram tão muito sucesso na altura. Primeiro com o tema Distant Drums, de Gene Reeves. É o primeiro tema desta tarde-noite de domingo, 19 de fevereiro. Para ouvir também Stranger in the Night, estamos no ano de 1966 e escutamos Frank Sinatra. Para ouvir também a música de Nancy Sinatra, a filha de Frank Sinatra, que dá pelo nome de Boots Are Made for Walking. Estas são as três primeiras músicas que vamos ouvir nesta tarde do domingo, dia 19 de fevereiro, uma tarde que sinceramente espero estar a ser do seu integrado e espero também poder proporcionar eu, Carlos Bonaparte, uma tarde então agradável na companhia da sua estação preferida, na companhia da sua rádio Antena Web. Vamos à música então, começamos, como disse, com Distant Drums, Gene Reeves. I hear the sound of distant drums far away, far away, and if they call for me to come, then I must go. Strangers in the night,

estamos de volta depois de escutarmos Nancy Sinatra. Agora é tempo de ficarmos com os Beach Boys e o tema Sloop John B, então, o tema dos Beach Boys, a qual segue um outro também mítico e ainda hoje recordado muitas vezes, o tema Yellow Submarine dos Beatles. Ficamos por fim com o tema A Groovy Kind of Love, de Wayne Fontana e Mind Benders. Aliás, Mind Benders, assim está correto. Eles também fizeram sucesso. Este Groovy Kind of Love foi talvez o maior de Wayne Fontana. Vamos aqui recordá-lo daqui a pouco, depois dos Beatles e dos Beach Boys, que nos trazem Sloop John B. a partir de agora. We come on the Sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. I wanna go home. So hoist up the John B. sail. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Yellow submarine, yellow submarine. We green. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, post on ahead. That's all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. De volta ouvintes, depois de ouvirmos então a Groovy Kind of Love de Wayne Fontana, e Mindbenders, aliás, vamos agora para um breve intervalo nesta edição do nosso programa. Vamos desde já ficar com mais três temas e depois sim então segue-se o intervalo. The More I Say You, a música de Chris Montes. É o primeiro tema que vamos então ouvir nesta tarde, aliás, nesta última sequência desta tarde, noite do domingo. Por ouvir também a música Pretty Flamingo, de Manfred Mann. E depois, por fim, a música que, enfim, é mais conhecida, enfim, é das mais conhecidas que tocou já aqui hoje, não é? Dusty Springfield com You Don't Have to Say You Love Me. Essas são as três últimas músicas que vamos ouvir no final da primeira parte desta edição do Anos 60. Quero desejar então aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde-noite na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Já sabem então que eu sou o Carlos Bonaparte e tenho mesmo muito prazer em estar consigo. See you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. as years go by. I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. La la la la. On a flood, all of the guys call her Flamingo, 'cause her hair glows like the sun, and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine, like a flamingo. Crimson dress that clings so tight, she's out of reach and out of sight. When she walks by, she brightens up the neighborhood. Oh, every guy would think of his if he just could, if she just would. Some sweet day I'll make a man pretty flamingo, then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. If she just would. Some sweet day I'll make her mine, pretty flamingo, then every guy will envy me, 'cause paradise is where I'll be. Sha-la. Wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see? life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. You don't have to say you love me, just be close at hand. You tenho o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde, só aqui no Canal 2 da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil. De segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Espetáculo, de terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Caros ouvintes, já estamos de volta. É verdade, já estamos então de volta e agora para lhe trazer mais algumas músicas. Ora, a primeira parte fechou com o Dustin Springfield, a segunda parte vai abrir com Barry McGuire. Não, não é MacGyver, é McGuire. Ele vai nos trazer Walking My Cat Named Dog. É verdade, um gato chamado cão. Interessante esta música. Para ouvir também nesta edição Hermits Hist Whist, é como se chama esta segunda música, e a terceira é dos Hissy Beats ou dos Hissy Beats. O tema chama-se Friday on My Mind. Esta música, aliás, estas duas primeiras músicas até tiveram uma grande repercussão, ficaram no limite do top do Reino Unido. Mas foram músicas, sobretudo esta primeira música, é uma música engraçada, que nos vai fazer de companhia. Enfim, dá-nos também uma outra visão, não apenas das músicas muito famosas, mas também daquelas que marcaram aquele ano e pronto, ficaram por ali. Mas enfim, são as coisas que têm as músicas, não é? Às vezes marcam um ano, marcam um momento e depois caem no esquecimento. Às vezes marcam uma década, às vezes uma vida inteira. É verdade. Vamos ouvir então estes três temas. O primeiro, então, como disse, é de Barry McGuire e chama-se Walking My Cat Named Dog. Prove então a partir de agora. I'm walking all around

Os Easy Beats a fazer-nos companhia nesta tarde noite de domingo. Agora vamos ficar com Lightning Streaks, aliás, a música de Lau Christie. Logo depois, Homeward Bound de Simon & Garfunkel e a música Give Me Some Lovin' de Spencer Davis. Estamos já a caminhar para o final desta edição do ano 60. Recordo que hoje estamos apenas a escutar músicas do ano de 1966 que fizeram sucesso no Reino Unido. Podem até ter sido outros países, podem até ter sido lançadas em anos anteriores, mas no Reino Unido só fizeram sucesso no ano de 1966. Hoje recordamos. Of a man. Listen to me, baby, it's hard to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Baby, that's you, won't you wait? But till then, when I see lips, baby, to be taken over my one-track mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I'll make up for all lost time. If she's put together by in the pines, waiting for us around the bend. Picture in your mind, love forever. But till then, if she gives me a sign that she wants to make. Sitting in the railway station, got a ticket for my destination. tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me. Super music. Well, my top friend's gone by the number. Estamos, estimado auditório, no final desta edição do anos 60. Agora, para ficarmos com mais três temas. O primeiro chama-se Dead End Street. A música deste Dead End Street. A música é dos The Kinks. The Kinks, aliás. Próprio também The Drogues, com Wild Thing. E, por fim, uma música bastante conhecida, dos Four Tops, Rich Old I'll Be There. Uma música que mais tarde acabaria por ser também interpretada por Gloria... Gloria Gaynor, assim que está correto. Por Gloria Gaynor. Ela que também teve inúmeros sucessos, e este Rich Old I'll Be There foi um deles, ainda que a versão original tenha sido dos Four Tops. Estávamos então no ano de 1966, quando esta música se classificou como uma das mais escutadas e mais bem cotadas no Reino Unido naquele ano. A edição do ano 60 vai mesmo ficar por aqui, mas volta então no próximo domingo. Daqui a dois domingos não irá haver, mas haverá ainda neste domingo. Quero desejar então ao estimado auditório a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb e dizer-lhes que já de seguida chega mais uma edição de Carlos Pitti. Boa noite! E até para a semana. wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.